quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que tu és pra mim, Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Glória a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar. A ti, Senhor, e te adoro, Deus. Tu és, Senhor, a minha canção. Tu és o motivo do meu louvor, Senhor. horas ao teu santo nome, Deus. Aleluia. Oh, oh, oh. Oh, glórias ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia.